Panorama Agrícola para 1º de outubro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é 1º de outubro de 2012, segunda-feira de lua cheia. Estamos abrindo o Panorama Agrícola. Chegou e me notou, fiz o que eu não sei. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: cana na fazenda da pinga, pinga na cidade da cana. Você ouve no Panorama Agrícola desta segunda-feira uma dica sobre aliança produtiva. No noticiário Seguro Agrícola para produtores de maçã. E geada tardia prejudica a agricultura. Na entrevista, visitas internacionais e dias de campo. Você pode participar aqui do Panorama Agrícola. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Ou envie sugestão de pauta e críticas por panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. O que é uma aliança produtiva? A aliança produtiva caracteriza-se por um acordo comercial formal entre um grupo de produtores de matéria-prima e uma agroindústria, cooperativa ou empresa do ramo, que garanta a aquisição da produção com alguma vantagem para o grupo. O Santa Catarina Rural apoia alianças produtivas. Procure a EPAGRE do seu município para investir numa aliança produtiva. É hora das notícias. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca informa que o pagamento da subvenção ao prêmio do Seguro Agrícola para os produtores de maçã de Santa Catarina já ultrapassa R$ 2 milhões. A subvenção do governo do estado já beneficiou mais de 1.200 agricultores. A partir da próxima safra, o estado vai acrescentar ao programa Juro Zero Agrícola a instalação de coberturas para os pomares de maçã, que protegem a plantação contra o granizo, problema que atingiu as últimas 5 safras, e também o subsídio de metade do que os produtores pagam pelo seguro agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Recentemente, a EPAGRE recebeu a visita de técnicos da Argentina e da África. Quem fala mais sobre esse assunto é o diretor de Pesquisa e Inovação da EPAGRE, Luiz Antônio Paladini. Podemos destacar aí duas que a gente recebeu recentemente. Que uma é dos técnicos da província de Misiones, da Argentina, onde eles vieram solicitar informações, ou fazer um intercâmbio de conhecimento, que eles também têm algumas tecnologias, mas também querem conhecer as nossas, e assim esse intercâmbio ajuda os nossos técnicos, ajuda o produtor, ajuda todo o produtor, de, principalmente da área da silvopastoril. Nós vamos prosseguir com esse intercâmbio com eles, com visitas continuadas dos técnicos deles. E também, além da agro-silvopastoril, eles têm interesse na área de rede agrometeorológica que nós temos disponível na EPAGRE. Mais recente, nós tivemos a visita de pessoas ligadas ao Ministério da Agricultura de Moçambique, onde estão procurando fazer um intercâmbio com o Brasil, em especial com o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Assuntos Internacionais, onde eles estão procurando aqui tecnologias e conhecimento nas áreas de plantas medicinais, plantas aromáticas, plantas alimentares e plantas ornamentais. Já foi possível nós agendarmos a vinda de um dos técnicos deles, que em breve, provavelmente no mês de novembro, deverá vir ao Brasil, e em especial em Santa Catarina, na Estação Experimental de Itajaí, para que tenha um conhecimento de como se trabalha na domesticação de algumas plantas na área de medicinais e aromáticas. Então, isso mostra que o trabalho que os nossos técnicos têm feito e todos os produtores de Santa Catarina extrapola nossas fronteiras e chega a outros países aí, fazendo com que eles venham aqui visitar como nós fazemos os procedimentos na área agrícola. Além das visitas internacionais que a IPAGRE tem recebido, a IPAGRE transfere tecnologia para o agricultor por meio de uma metodologia conhecida por Dia de Campo. Recentemente também houve dias de campo em cidades como Campos Novos, Caçador e na região de Lages. Esta é uma prática muito antiga, uma forma de divulgação dos nossos trabalhos e de pesquisa e extensão. Temos a sorte de ter a extensão trabalhando junto com a pesquisa e isso facilita bastante a nossa atuação, porque nós conseguimos então transferir as tecnologias, o conhecimento desenvolvido e rapidamente nós podemos repassar aos produtores e eles se usufruírem desse conhecimento. Tivemos aí uma reunião muito interessante, muito boa em Lages, mais especificamente em São José do Cerrito, do programa Reprotec, que é uma rede de pecuária de corte, onde lá estavam os nossos técnicos e uma comunidade toda de produtores. Foram mostrados, apresentados assim, o sistema de manejo, cerca elétrica, alimentação, sistema de manejo de cria e recria. E aquilo ali é uma unidade experimental junto ao produtor, e junto com esse produtor tem mais seis, que é uma, forma-se uma rede, e esses seis estão sempre como referência àquela unidade. Nessa referência, eles vão também, vão aprendendo e vão fazendo, vão copiando e vão desenvolvendo nas suas propriedades. Então, é uma forma muito rápida de transferir as tecnologias e uma abrangência muito grande. Em Campos Novos, sistemas de cultivos, de lavouras, aplicação de dejetos, enfim, um dia de campo para que ver os últimos desenvolvimentos que tem nessa área de manejo de lavouras, mas principalmente para a aplicação de suínos e o cuidado com o solo, cobertura e manejo de solo. Na Estação Experimental de Caçador, um dia de campo sobre indutores de floração em macieira. Também é um assunto extremamente interessante, que é dessa floração, desse tipo de desenvolvimento de tecnologias, é que nós vamos ter toda a produção de maçã. Então, veja, só nesses últimos dias aí nós temos três eventos bastante importantes aí para cada um dos segmentos, nos diferentes segmentos da agricultura de Santa Catarina. Essa prática de dias de campo, a unidade demonstrativa, nós temos feito sempre e junto com o SC Rural, com as estações experimentais, com os municípios, os nossos técnicos estão nos municípios, isso tem feito com que as nossas tecnologias vão rapidamente ser absorvidas e absorvida pelos produtores. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o diretor da EPAGRE na área de pesquisa e inovação, Luiz Antônio Paladini. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE Ciran. O frio intenso da última semana, com a formação de geada forte e também com a queda de neve, deve ter impactos negativos na fruticultura em Santa Catarina e também no plantio e depois na colheita dos grãos. E conforme informa a EPAGRE Ciran, o frio intenso da madrugada de terça para quarta passada chegou a apresentar uma sensação térmica de menos 30 graus no Morro da Igreja em Urubici e menos 21 graus em São Joaquim. Nevou na terça passada e na quarta passada em São Joaquim, em Urubici e também em Bom Jardim da Serra. A última neve ocorrida em setembro havia sido registrada em 7 de setembro de 2008 em Urubici e São Joaquim. E a última vez que nevou na primavera foi em setembro de 2000, 25 de setembro de 2000, em São Joaquim. As baixas temperaturas, então, com a geada tardia, afetando aí a fruticultura e a produção de grãos em Santa Catarina. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.